Olá, pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E, gente, será que quatro pessoas é suficiente para fazer uma sessão? Acho que dá, né? Eu agora fiquei pensativo. Não sei, um dos filmes que a gente vai comentar, eles mencionam que sete é um bom número, né? Mas acho que sete ia ser muita gente Não, não. para A cá. já, o podcast já teve seis, era caótico naquela época. Mais uma vez, não escutem nossos primeiros episódios. Isso porque agora eu arrumei e estão todos disponíveis nas plataformas de Ah, áudio, tá. gente. Escutem sim, escutem que Escutem a Silva todos. arrumou, escutem. Não, não, mas foi Valorize o fácil, foi trabalho da fácil. Silva. É que o Ivo tinha comentado que tava faltando, que não tava achando algum episódio, daí eu fui ver, só tinha acho que 50. Então, e aí agora eu arrumei item e todos estão disponíveis. Mas é isso, tem que levar em consideração, né? Que no começo a gente foi melhorando com o tempo. Sim. Mas é isso, já estamos divagando aqui, mas hoje a gente tá aqui, gente, para falar de filmes com invocações de espíritos que deram errado por conta de Fale Comigo, né? Que tá nos cinemas por aí, tá fazendo um sucesso, está sendo um arraso. É, mas a gente trouxe mais alguns outros filmes para comentar antes de chegar a ele. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu gostei que tu falou que são filmes de invocações que deram errado, mas eu fiquei pensando, tá, mas tem muito filme de invocação que deu certo, tipo, normalmente É um dá bom merda. ponto. Tem uma coisa que eu aprendi com esses filmes, é que assim, não dá para acreditar no que o fantasma te fala, tá? Fantasma, ele é bem mentiroso. É que a Então, invocação que não dá certo, acredite. Daniel, não gera história. Não gera história. A invocação que dá certo, o Porque que daí é que um é? filme É muito bom. espiritismo, é as coisas do espiritismo, então não gera história. Só a cinebiografia do Chico Xavier, umas coisas assim. Ou Nosso Lar, por exemplo. Isso, Nosso Lar, bem lembrado. Isso, Tá é fora da lista, verdade. mas já fica Tá, como exato. menção honrosa. Tá bom. Mas que os fantasmas são mentirosos, eles são. Não, não dá pra confiar, não. São super. Boa noite, Samuel. Olá, seu, olá, colegas, olá, pessoas. É o seguinte, sou ateu? Sou. Vou me meter com o espírito? Jamais, não tem nem perigo. Ah, não, aperta uma mãozinha aqui e diz, fale comigo. Falo, caralho, não tem nem como eu chegar perto desse negócio. O povo com o olho esbugalhado, ah, eu não vou participar, eu nem vou, porra. Ah, deixo você entrar, o caceta, não tem perigo de eu falar isso. Gente, gente, tá desenhada a merda e a pessoa vai, olha, a falta de inteligência às vezes é um negócio que me comove. Ai, gente, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, É né? aquela coisa. Numa turbulência eu fico convertido na hora. Eu sou desses. É isso. Eu não acredito, mas não quero ser provado do contrário Isso, também, né? exatamente, Por exatamente. favor. Não de uma forma assim, Boa né? noite. Intensa. Não, não tem. Pois é. Já dizia o Richard Dawkins. Não, rapidinho, né, sobre essas questões de ateísmo. Pode Eu ir, pode ir. gosto do Richard Dawkins. Eu li alguns livros dele. E vi umas entrevistas. E, né, geralmente, quando ele é perguntado, que ele escreveu, né? O Deus no Delírio. E aí, ele nas entrevistas de lançamento do livro, ele era questionado: mas se você morrer e encontrar Deus, como é que vai ser? Aí, ele vai dizer que, em toda a humildade dele, ele vai simplesmente abaixar a cabeça, levantar, sorrir e dizer: desculpa, é que as provas não eram suficientes. Então, eu gosto dessa resposta dele e fico com ela também. Se aconteceu, aconteceu, estamos Muito de bom. boa. É isso. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel e Samuel. Hoje eu não vou fazer nenhuma gracinha, não, mas já pegando carona nesses comentários, eu lembro de um prefácio do Stephen King, né? Que ele fala que ele cobre bem os pés de dormir, né? Porque se ele não cobrir uma mão pegar, ele vai gritar até morrer. Ele sabe que não existe essa criatura que vai pegar, mas ele sabe que se ele cobrir o pé, nenhuma mão vai pegar no pé dele. Então é mais ou menos isso que você falou, Samuel. Também partilho desse pensamento dele de Eu só você. durmo com o pé coberto. Pois é. Agora você tocou num ponto. Não, o meu eu tenho que cobrir porque o Satanás agarra ele. Satanás é o meu gato, gente. Explica, tá? Explica, tem que sempre botar uma legenda. Satanás ataca meu pé de noite, morde, arranha, mas Satanás é meu gato, gente. Mas ele faz isso com ele coberto, descoberto, então não tenho. Satanás é Satanás. Ai, muito bem. Bom, gente, como já mencionamos, então estamos aqui hoje para falar de filmes de invocações que deram invocações, né? É, eu nem vou me alongar muito aqui nessa introdução. Eu só acho curioso que a gente está com uma listinha de quatro filmes aqui hoje, né? A gente tá, vocês vão perceber que a gente está dando uma reduzida nas nossas listas, porque a gente acaba se alongando muito e perdemos o limite de 2 horas de gravação que a gente tem aqui. É por isso que a gente está Mas sendo então a bem gente conciso está. nessa apresentação, né? É Pois verdade, né? é, Daniel, já falamos de tudo como hoje. sempre, puxando nossa orelha. Ai, sim. Mas então estamos com quatro filmes hoje aqui, né? Além do Fale Comigo, a gente escolheu outros três. E gente, de verdade, a gente se baseia em filmes que a gente falou pouco, não tem nenhum critério muito definido, mas eu até comentei no grupo com o pessoal que eu gostei bastante dessa listinha que a gente montou hoje. Estamos com filmes muito bons. E o curioso, né, que eu ia falar é que todos os filmes que a gente trouxe hoje, essas invocações, envolvem muito o luto, né? A gente vai falar sobre isso, mas todos eles têm essa questão do luto muito forte. Porque, né, sabemos que uma pessoa que está passando pelo processo de luto, se tem essa oportunidade de falar mais uma vez com quem ela perdeu, ela vai Talvez ser. contar com É, isso, né? Mas. E só que, como o Daniel já falou, os fantasmas são mentirosos, então, né, é complicado de dar certo mesmo. Fala, Samuel. Né, só complementar assim, rapidinho, né? Que, o tema de espíritos ele é ultra recorrente na cultura pop, gigantescamente no universo de terror, né? E tem várias formas que os espíritos tomam no cinema. Tem os vingativos, os malignos, os tristes e os perturbadores até. Que é mais um que a gente tá trazendo. A gente não tá naquela vibe, ah, os espíritos do chamado, os espíritos do grito. Não, principalmente levando em consideração a estreia de Fale Comigo e o sucesso de Fale Comigo, a gente tem que lembrar que, às vezes, falar sobre espíritos no cinema, em outras obras de arte, também é refletir um pouco dos medos da humanidade, medos profundos, não só a ideia do medo do espírito em si, mas transformar medos sociais, medos sociais ou acontecimentos de uma geração dentro de dessa imagem do espírito. O que eu digo já adianto que eu acho que é brilhantemente retratado, por exemplo, no próprio Fale Comigo. Então tem essa vertente, né? Não é só falar sobre espíritos, não é só no cinema, não é terror puro. Existem outras abordagens que podem ser feitas, principalmente das pendências emocionais das pessoas, como a própria Sil falou, da ideia do luto é bastante utilizada, e eu acho que é um elemento cinematográfico que vai perdurar para sempre. Filme de espírito vai ter a rodo, a rodo, a rodo, a rodo, nunca vai acabar. Filme de espírito, eu imagino. E eu acho que até a própria ideia do Fale Comigo é capaz de trazer novas abordagens, criar novas ideias na mente das pessoas para elas transferirem isso para filmes, séries e outras obras. É isso. Muito bem. Então, bora começar, gente, para nosso. Vamos direto para o nosso primeiro filme. Vamos lá para 1977 falar de Demônio com Cara de Anjo, que tem dois títulos em inglês. O título original dele é Full Circle, mas nos Estados Unidos ele recebeu o título de The Haunting of Julia. É um filme que é baseado em um livro chamado Julia, do Peter Straub. O Peter escreveu Ghost Story, que é um filme que foi lançado, um livro que foi lançado pela Dark Side por aqui. Já escreveu com Stephen King. Ele tem bastante coisa legal. Ele faleceu em 2022, se não me engano. E é isso. Mas é um filme dirigido então pelo Richard Lonnegan, com o roteiro do Dave Humphries, e é estrelado pela Mia Farrow, né, que a gente conhece bem de O Bebê de Rosemary, principalmente. Mas vamos lá, Samuel, você quer dar a sinopse dele? Quero e já quero dizer também de antemão que a Mia deveria ter mudado o cabelo. Porque ela tá Que tá igual. simplesmente idêntica à personagem dela em Bebê de Rosemary. Não muda nada. Não muda nada. Se botar frame to frame, ela tá igualzinha. Com o mesmo cabelo, a mesma coloração, o mesmo tom de loiro 172. Eu nem sei qual é o tom de loiro que ela usa, eu tô só chutando. Mas ela tá idêntica, idêntica, idêntica. Eu acho que é o único defeito que eu quero falar desse filme. É esse. E até a atuação dela em si é Tá igual Tá também, é muito parecida. O semelhante. Tá muito personagem parece a semelhante. mesma, né? É uma sequência, gente. É, É, então. porque Bebê são cresceu duas e daí pessoas que morreu. estão atormentadas, né? É, são duas personagens que estão atormentadas, então ela usa a mesma interpretação nos dois filmes. Então, é que bom que a gente assistiu com espaçamento de anos, mas quem assistiu na época deve ter ficado, ué, né? Mas, enfim, o Demônio com Cara de Anjo, ou Full Circle, ou The Haunt of Julia, conta a história da Julia, que é uma dona de casa, ela mora em Londres, e numa manhã, ela tá tomando café com a filha e o marido, acontece uma tragédia por uma besteira, digamos assim. A filha dela, deve ter uns 12, 13 anos, alguma coisa assim, se engasga durante o café da manhã, não conseguem desengasgar ela. Né, o pai tá mais perdido que segue um tiroteio e a Julia entra em desespero. No desespero da situação, a Julia realiza uma traqueotomia na própria filha, que não dá certo. A Kate, a filha dela, falece logo nos minutos iniciais do filme. E a Julia precisa acabar indo para um hospital psiquiátrico, porque ela tá extremamente abalada pela situação. É bem, bem difícil de ver a cena até no começo do filme. E depois que ela consegue uma alta desse hospital psiquiátrico, a primeira coisa que ela faz é fugir do próprio marido. Algo muito bem feito, diga-se de passagem, levando em consideração o homem que demonstra ser desde os minutos iniciais. Ela foge e ela quer tentar se livrar desse trauma reconstruindo a vida dela. Ela compra uma casa nova, essa casa veio mobiliada, ela estava fechada há muito tempo. E lá dentro da casa, vivendo a vida dela, começando a se reorganizar, mas ainda assim, sempre muito impactada pela morte da filha, a Julia percebe que tem um quarto dentro da casa dela que está fechado e tem os brinquedos de uma criança, alguma coisa assim. Isso somado a alguns amigos que tentam fazer com que ela retorne para o marido e realizam uma estranha sessão espírita dentro da casa, que acaba resultando numa série de problemas que não eram os para terem surgido. Mas a Julia se vê numa situação de que existe uma entidade ali. Existe uma entidade relacionada a um crime. E essa entidade, por mais que não esteja relacionada ao trauma dela, só pode talvez ser despertada pelo trauma que ela teve. Então, ela vai entrar em uma espiral de tentar descobrir o que aconteceu com a criança que viveu naquela casa, ao mesmo tempo que ela tenta enfrentar o próprio trauma dela e levar a vida de uma maneira que acaba não conseguindo nenhuma coisa ou outra. Eu acho que o que a gente pode falar de melhor do Full Circle é que ele tem essa trajetória de história sendo contada de uma maneira muito elegante, muito, muito, muito bela mesmo até. É um filme triste, é um filme que toca justamente pela ideia da emoção. Até eu estava vendo algumas curiosidades. O Richard Locrane, ele tinha um planejamento de levar o filme mais pelo terror. Mas foi a própria Mia Farrow que pediu, lendo o roteiro, que fosse levado mais pelo lado emotivo e o lado da dor da personagem. Eu gosto também da ideia do Full Circle porque não é exatamente um filme onde a vida das pessoas envolvidas vai ser organizada no final, como geralmente acontece em filmes de espíritos. Não. Já meio que um spoiler, mas o caminho não é esse que o filme está traçando. Não importa o quanto a Julia acaba se envolvendo para conseguir desvendar os mistérios que rondam a própria casa dela, na verdade ela vai caindo em algo que vai se tornando cada vez maior, maior, maior, maior, a ponto de ela não poder lidar mais com isso de verdade. De uma forma que é retratada incrível no final. Eu acho que o final desse filme ele é muito bom, um final muito triste. Então, é meio que essa a ideia do Full Circle. Samuel, você resumiu bem aí, bem, bem, muito bem. Eu vou fazer um comentário muito sobre a cena final, assim. É uma das coisas mais maravilhosas, mais bonitas que eu já vi no cinema, assim, nos últimos anos, assim. E quando a gente fala que beleza, né, não, a gente não significa, a gente não fala de coisas tristes, né? A beleza, ó, de coisas felizes, né? Beleza também tá na tristeza, assim. Tá na construção da cena, tá em como ela foi, né, como o diretor ali consegue dar essa visibilidade à cena assim de modo que ela toca bem a gente. Então eu acho uma cena muito bonita aquela cena final, eu acho ela incrível e gosto bastante assim, gostei do filme apesar de algumas pequenas coisinhas assim que acabam me incomodando em cenas, né, em filmes assim espíritas, tipo o Médium, que é sempre um nunca fala uma coisa concreta, né? Tudo um mistério, um quebra-cabeça. É, todo médium é o mestre dos magos, né? Nessas porras, esses filmes. É isso. Todo médium é o mestre dos magos. Isso me incomoda. Fala, porra, de uma vez o que é que tá acontecendo, gente. Né? Mas é isso, assim. Eu acho que acaba ali sendo um clichê ali do gênero ali. Eles usarem essas. Eles falarem ali por metáforas, por códigos, assim. Mas eu acho que é um filme que funciona bem. Eu acho que ele é até bem simples, assim, de estrutura, de narrativa. E ele é bem, como o Samuel disse, né? Ele é um filme bem triste, assim, que ele traz esses dois, né? Esses dois paralelos ali, que é do luto e da pessoa tentando entender. E o que eu acho interessante é que a personagem lá, a psicóloga, tem uma sensibilidade ali, né? Porque apesar de todos os avisos dela. Os avisos que ela recebe sobre o perigo que ela está correndo ali, ela ainda tem uma sensibilidade de tentar entender, né, qual é que é daquela Ela tem uma entidade, né? empatia pela dor ali É, da própria entidade, né? isso aí é lógico que a gente sabe que, né, isso pode dar merda, a gente fica esperando ali a qualquer momento ali. Mas é tudo muito, tudo é, o filme ele é muito sutil assim, eu gosto muito dele, é tudo tratado com muita sutileza. Tirando a morte lá de um cara na banheira que não é nada sutil, tá escutando uma música lá. Não, Eu achei aquilo deixa eu comentar, por favor. Eu achei aquilo muito Rapidinho. aleatório, cara. Vai lá. Porque este filme tem um. Parece que ele. Aí, o outro defeito dele. Parece que ele vira um slash, mas ele é um slash onde nenhum dos corpos dos mortos são encontrados. O corpo. Não, ninguém nem Ninguém. percebe. Meu Não Deus! só não sou eu, quando ninguém Que mortes são essas? percebe. Não começou a feder aquele corpo no porão, O né? corpo do marido da Júlia morre no estabelece no porão. Bah! Ninguém deu falta do homem. Ninguém ligou. Júlia, é o seguinte, teu marido tá sumido há 2 dias. Tu acha que ele tá aí dentro? Não, ninguém. Aí o melhor amigo dela morreu na banheira. Se duvidar, ele está lá até hoje. O quê? Meu Não, Deus, as pessoas morrem nesse pior que filme. a vizinha vê que o marido foi lá, quebrou um vidro, invadiu a casa. Ela vai lá falar: olha, seu marido invadiu tua Não, casa. mas é o princípio do vizinho, Lucio, tá certo. Porque se o vizinho, se alguém te rouba, um ladrão invade a tua casa, derruba a tua TV, esculamba tudo, o vizinho não vai ver porra nenhuma. Agora abraça alguém diferente na frente da tua casa, pra tu ver se o vizinho não vai ver. Vizinho é assim, tá bem retratado, vizinho é filho da puta. Agora, meu Deus, as pessoas morrem nesse filme, ninguém nota. A velha lá morreu na cadeira de roda, teve um infarto. Ninguém nem tchum enquanto o coração dela tava parando de bater. Samuel, Gente. eu tava tentando ser sutil, né, na crítica disso no filme. Eu acho que eu tava tão emocionado nos comentários, mas é isso aí mesmo. É, gente, mas é muito doido, gente. Agora, voltando à cena lá da banheira, velho, o cara tá escutando uma música lá, uma música meio disco dos anos 70, entra no banheiro e de repente, pá! Aí, tá, ok, acabou, e aí? Tipo assim, sabe? Ai, que dó. E ele era tão legal, Ele era né? legal. Eu Ele era um gostava dele. máximo. Tava torcendo para eles ficarem juntos. É, ele é tipo o melhor amigo gay dela, né? Mas não é aqueles personagens gay que não se mostra que é gay. Aí, meu Deus, o cara tá o filme todo se dedicando a ela. Eu fiquei puto. Tá lá se dedicando a tentar fazer com que ela tenha um bem-estar e tal, tá ajudando, tá dando suporte. Sumiu 24 horas, ela nem tinha um. Que amizades são essas, né? Que é só um lado, que a pessoa só te procura quando tá triste. Acontece, tem muito. Esse filme tem muitas críticas à vida real. Por isso que eu tô começando a não gostar tanto dele, não. Não, uma coisa que a gente falou no nosso episódio anterior, né, de seitas, é aquela parada do que a gente comentou sobre o The Invitation, sobre como o Will lá é tratado como uma pessoa desequilibrada, né, etc. E a gente comentou que normalmente são as mulheres que são tratadas desse jeito, e acho que se vê muito nesse, né, porque a Julia passa um período internada, né, depois da morte da filha, que foi, porra, traumático. E aí, depois que ela sai, ela foge do marido, porque ela quer viver longe desse cara, que é um insuportável mesmo. E o marido fica insistindo que não, ela não pode viver sozinha, porque ela não tem capacidade, porque ela é uma doida, porque ela está desequilibrada. E ela tá, tipo, ela tá tentando lidar com a perda, mas ela tá vivendo normalmente até então, sabe? É, ela tá montando essa casa nova dela. Tá vivendo, né? Tá tentando retomar a vida até que ela imbecilmente deixa um grupo de pessoas entrar na casa dela para fazer uma sessão, e aí que as merdas começam a acontecer mesmo. Mas até então ela tava tentando retomar, né, uma vida mais tranquila assim, e sendo perseguida por esse insuportável. Não, E que rapidinho. inclusive, Interesseiro, vamos lembrar, ele era um só interesseiro. vamos É, então, É, ela era rica, gente. Ela é ela era muito rica. Ela rica. saiu do negócio e comprou uma casa, gente. É rica. Ela O só, cara era o interesseiro. Sem marido nem dela só olhar a queria o casa. dinheiro dela. Mas, gente, assim, o outro detalhe que é crucial desse filme. Tá, eu sou uma pessoa que matei minha filha tentando salvar ela. Estou extremamente traumatizada disso. Estou tentando reconstruir minha vida. Eu acho assim, a cena do hospital, ela fugindo do próprio marido, é maravilhosa. Maravilhosa. É muito boa. Mulher de atitude, assim, eu bati palma. Aí, não, beleza, tô lá na minha casa nova. Aí liga a minha ex-cunhada dizendo: menina, é o seguinte, eu faço um grupo de médium, né, pra gente se comunicar com o espírito, e deu ruim na casa da outra, será que eu podia fazer na tua? Aí ela: não, pode vir de boa. Gente, como assim, mulher, Pois cadê é. aquele amigo pra dar um sacode nela na hora que precisava? Não faz isso, doida. Aí Ah, aconteceu todas as merdas, né? mas não tem também um cara que meio que confessa que ajudou no assassinato simplesmente porque ela perguntou pra ele, tipo assim, o cara escondeu o Sim. segredo durante sei lá quantos anos, daí foi só ela perguntar, falou, ah, é verdade, eu fiz isso mesmo. Tipo, porra, cara, era assim fácil. Então era só a polícia chegar e perguntar que aprendia ele também. Que aparentemente ele tava louco pra falar sobre o assunto, tá ligado? Pois é. E ele morre também assim. Nada a ver. É. Não sei se também não acharam ele, né? Vai que aquele lugar é Não, não. meio, Estão sei lá, passando por cima do pouco corpo dele frequentado. assim. Ai, pois é. E tem isso também, né? A Júlia foi. É uma coisa que eu tava lendo aqui algumas coisas e vi alguém falar que é muito isso de que a perda de um filho que acaba levando as pessoas à própria destruição, né? Nessa busca por respostas, enfim, porque a Júlia, o que ela começa a pensar é se essa presença que tá rolando ali na casa dela não é da filha dela. Isso. Depois que ela vai descobrindo, né, investigando, descobre sobre esse crime e tal. Mas, tipo, quando ela vai falar com esse cara, ela vai na casa dele e entra sozinha. E é um cara super esquisito. Ele até, tipo, na hora que ela vai embora, ela tem que sair meio fugida, assim. E então ela tava se colocando super em risco, né? Indo atrás de tudo isso, assim. É uma situação. Que é até uma cena muito comum nesse tipo de filme. Eu lembrei até do Smiley, que é um recurso sempre muito usado nesses filmes, que é a pessoa louca que vai revelar as informações, sabe? é um personagem comum nesse tipo de filme. Eu não sei se era muito usado na época, mas enfim. Eu achei que funciona bem até esse personagem, né, que ele conta toda a história. Achei só que ele contou muito fácil, né, a história. Eu cheguei, É. mas deu para perceber que ele só contou Sim. porque ela era bonita. Ela era bonita. Gente, agora cá pra nós. Esse nome não ficou aparecendo o nome de novela do Da SBT? Record. Na Record? Na Record. Ai, sim, muito. Aquela gente, ele tá É malhando o só filme, uma mas ele é bom, coisinha. tá? Fala. É bom, gente. Não, é ótimo. Eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. A trilha sonora. Aí, Ai, você não vai aquilo é comentar a trilha ótima. sonora? Ai, gente, a trilha sonora é maravilhosa, gente. Ela é, nossa, É muito ela é muito bom. sensível. Só uma coisinha então aqui que o Samuel falou dessa ideia de que ela se encontra com essas pessoas estranhas para poder, tipo, as pessoas meio loucas que dão as informações que ela precisa, né? Que é um recurso bem. Na verdade, sim, é um recurso até bem utilizado na narrativa geral, porque, por exemplo, se for pegar aquela ideia da jornada do herói, lá tu tem um dos pontos da jornada do herói é o encontro com a deusa, né? Tipo, que é a parte em que o personagem se encontra com alguém que vai trazer informações que ele precisa, né, para poder seguir em frente e tal. Então, tipo, é comum. O problema desse filme aqui é que, tipo, ele tem, tipo, cinco encontros diferentes, tá ligado? Com cinco personagens diferentes que todos eles meio que servem ao mesmo propósito, que é trazer as informações. Tem o cara que confessa, tem a mulher que tá lá no asilo, que também meio que confessa, ela tem vários desses encontros, então acaba se tornando um pouco repetitivo por causa disso, né? Então, e todo mundo também muito muito disposto a conversar, muito disposto a contar os seus próprios segredos para ela. Sim. É o Mas só que não quis interessante. falar, né? E aí não aconteceu nada com ele, né? Quem Que falou guardou um se deu mal. segredo. Nada, é verdade. É. Quem falou se deu mal. O segredo é Faltou. conversa. O problema é diálogo. É. Diálogo não é solução, gente. Diálogo é o problema. Mas é até curioso que eu achei que os dois, por exemplo, os dois melhores momentos do filme, tirando o final, são para mim a conversa com a mulher cega e a moça na cadeira de rodas. Dois pontos em particular de cada conversa, porque a Moça. mulher cega é A a. moça. Como é que é? A Eu moça da falei, cadeira moça? de rodas. A moça. A A moça moça da no terceira áudio. idade, gente, desculpa. A senhora cega, ela é a mãe de uma criança que foi morta, que depois vai se descobrir. Uma história muito macabra por trás disso está relacionada ao espírito que está na casa da Júlia. E tem um momento que ela tá falando das crianças que mataram o filho dela, e ela fala que nenhuma dessas crianças prosperou. E talvez só duas estejam vivas, porque eu acompanho. E quando ela fala que nenhuma dessas crianças prosperou, ela abre um sorriso sutil no rosto dela. Macabro, extremamente macabro, mas assim, você nota, cara, é muito bom. Essa interpretação foi muito boa. E ali com a moça de novo, no asilo, a senhora no asilo, é que a gente entende também um pouco de talvez por que essas coisas estão acontecendo com a Júlia, que a mulher, ela acaba fazendo a revelação de que ela matou a própria filha, que a filha para ela era o mal encarnado, e talvez fosse mesmo. Mas ela vira pra Júlia e Demônio com fala: cara de anjo. Demônio com cara de anjo. Aí, ó, gente, pra explicar o título nacional. E ela fala pra Júlia: você também fez isso. Aí, porra, mexeu numa ferida que nunca, nunca cicatrizou. Então, tá aí, tá aí. Me ganhou muito nesses dois diálogos esse filme. Esse momento que ela fala, né? Ah, você também fez isso, você também matou a sua filha. Aí eu sinto que é a explicação de por que que a Júlia acabou entrando naquilo. Querendo ou não, ela matou a filha. A filha ia morrer, mas ela acabou matando mais acidentalmente também. Então, acho que aí fez essa ligação com outro mundo nela, por causa do fato em si. Mas é um bom filme, gente, assista. Não parece, pelo que a gente falou Né? aqui, mas é um bom filme. Mas é isso, gente. É um bom filme, sim. A gente aponta as incongruências, mas gostamos. Mas bora pro próximo, então, que a gente colocou aqui. Vamos para A Troca, ou The Changeling, de 1980. Filme dirigido pelo Peter Medak. Ele foi baseado em uma história do Russell Hunter, que diz que passou por essa, basicamente por essa situação. Ele se inspirou em fatos que aconteceram na vida dele mesmo. quando ele se mudou para um casarão. É, mas quem escreveu o roteiro foram William Gray e a Diana Maddox. É um filme que já foi muito elogiado pelo Stephen King, inclusive, né? Eu gosto quando ele faz os comentários sobre os filmes que ele vai assistindo. Mas é um filmão, né? Acho que esse a gente tem um ponto comum aqui. Mas vamos lá. Samuel quer dar a sinopse? Então, esse filme tem uma tradução também, né? Intermediário do Diabo. Ai, gente, olha. É, a gente tá hoje com uma curiosidade de filmes que estão com três títulos, porque o The Pois Challenger é. saiu como The Challenger original, mas aqui no Brasil ele ficou como A Troca e ganhou um outro título que se chama Intermediário do Diabo, o que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, simplesmente, porque não tem diabo nenhum no filme, então não entendi. Mas enfim, o The Challenger, ele conta a história do Dr. John Russell, que a gente é apresentado logo no começo do filme, que ele tá com a família dele, a mulher e a filha dele, atolados em uma estrada com neve. Mas eles, não sei, eles parecem assim que estão em férias, fazendo alguma viagem de férias. Eles estão muito animados, muito espirituosos, mesmo com o problema do carro. Eles estão ali empurrando, mas eles estão felizes porque, enfim, eles se amam. Basicamente é isso, o poder do amor. É, assim que eles conseguem encontrar um orelhão, né? O Dr. Russell, ele vai telefonar, pedir um guincho. E nos poucos minutos em que ele faz isso, a estrada, que estava completamente vazia e tomada por neve, de repente aparecem dois carros, um caminhão, na verdade, e um carro, que com o um andar pela neve e numa encruzilhada, acabam causando um acidente. Nesse acidente, o Dr. Russell perde a mulher e a filha. Extremamente trágico. Ele entra em um processo de luto muito pesado. E meio que tentando passar por cima desse processo de luto, o Russell decide que vai se mudar para Washington para fazer um recomeço numa universidade da região. E durante essa mudança, ele precisa de uma casa. E acaba alugando uma gigantesca e antiga mansão lá na região. É, não leva muito tempo, o Russell começa a perceber que tem algo muito estranho na casa. As movimentações, vidros que se espatifam, portas que abrem e fecham sozinhas. Tudo muito estranho. Talvez a gente comece a pensar também que esteja relacionado ao trauma em que ele passou. É, principalmente tem uma cena bastante interessante com uma bola que a filha dele costumava brincar. É, essa bola se move sozinha. É, mas então ele percebe que não. Quando ele encontra um quarto que estava totalmente fechado dentro da mansão, ele começa a ter visões e entender que aquela casa possui um passado com um crime extremamente maligno. Um acontecimento naquele lugar que fez com que um espírito ficasse ali dentro e não conseguisse ter paz. É, existe uma criança, existe uma vítima, mas não é a filha de Russell. É alguém que remonta lá do período pós-Primeira Guerra. É, depois desse período, a própria casa ficou fechada, mas está relacionado também a um poderoso senador norte-americano e um segredo da família que pode fazer ele perder tudo. Então, como o próprio nome diz, a troca, ele meio que é um spoiler do segredo real do filme. É interessante que ele é um filme que tenta segurar a sua revelação até os últimos minutos. É um quebra-cabeçazinho que vai ali surgindo, mas ele tenta segurar a verdade dos acontecimentos até o último minuto. Eu acho que de todos os filmes, eu não gostei tanto. Mas eu entendo o quanto ele virou um clássico, né? Por causa de apresentar tantos elementos que seriam utilizados em filmes a rodo. A questão de casas mal-assombradas já era utilizada, mas nesse ponto ele vem com a ideia de um trauma, com a ideia de um espírito possessor. É, e também na ideia de que, por mais seja um filme com o seu toque de horror, ele pesa muito para o drama. A atuação do ator, que é o George Scott, né? É maravilhosa. A atuação dele é muito boa. Tanto que eu estava até vendo algumas curiosidades sobre o filme, e um dos motivos do filme ter sido um sucesso, assim, ter dado certo, né? Não sei se foi sucesso de bilheteria até, mas deu certo, é porque o público comprou muito a atuação do Scott. Ele, como um homem lutado, tá muito bom. A cena, por exemplo, que ele vai pra escola, pra faculdade, pra dar aula de piano, que é a especialidade dele, é muito boa essa cena. Você percebe que tem ali um homem tentando um processo de superação. Ele faz isso brilhantemente nessa cena. Então, eu acho o filme muito engessado, porque a gente já. Eu só assisti agora, né? Então, a gente vê todos esses elementos que a gente já viu em dezenas de outros filmes, mas esse foi um filme que abriu portas para esses elementos. Então, é mais ou menos isso também. Tem toda uma série de acontecimentos. E o filme aposta muito no drama, né? Nessa questão. O espírito que tá ali, até diferente do The Haunt of Julia, que fica muito desenhado que é um espírito maligno, no The Challenge não é exatamente isso. É a ideia de um espírito que, na verdade, precisa de justiça. Eu creio que tem essa diferença entre os dois filmes, por mais que tenham muitos elementos em comum, mas que faz com que o The Changeling, tenha esse destaque todo. Não, é só que eu tava comentando com o Daniel antes, assim, né, que esse é um filme que eu não tinha visto ainda, e ele é um filme, para mim, que ele tá num patamar, assim, de produção, né, de direção, de atuação, né, de grandes clássicos do cinema, de Um Exorcista, de Um Iluminado, da vida, assim, que, né, de filmes que fizeram histórias, né, e ele, eu, por mais, assim, que o Samuel até falou, né, que ele ainda tem. Ele parece ter esse reconhecimento, mas eu acho que ele não tem muito esse, apesar de ser, né, um filme assim, ele não teve, eu acho que ele não teve esse devido reconhecimento, assim, não sei os motivos, assim. Mas eu gosto bastante do filme, pequenas ressalvas, né, da o cara que tá só, o cara vai sozinho para uma cidade, trabalha e vai morar sozinho, ele aluga uma casa, sei lá, gigante, com, sei lá, uns 20 quartos. Cara, pessoa, o cara vai morar sozinho, né? Assim, né? Uma coisa que pra mim não faz sentido, mas ok, às vezes é uma pira americana, assim. Mas o. Eu só Eu penso acho o na filme poeira aí, doido. eu só penso na poeira. Aquela casa Sim, eu gigantesca fiquei, para uma pessoa, só penso nossa, na sim. poeira. E sei lá, coitada da faxineira, né? Porque era um caseiro e uma faxineira que ia de vez em quando, ela não ia Um sempre, crime! né? Coitada dela. Pra que aquele homem precisava daquela casa desse tamanho? Me É, fala! não, não. Eu Mas é. quero pensar que ele conseguiu aquele aluguel barato porque, tipo, a casa fazia parte de uma associação histórica, né? De conservação histórica e tudo mais. Então, tipo, acho que seria meio que assim, é melhor deixar a gente morando aqui porque a casa se deteriora menos do que se ela ficar fechada, por exemplo. Então, eu acho que seria mais praticamente. Então, eu quero pensar Ah, que ele eu tava não pagando barato no consigo. aluguel. Eu acho que é o famoso o É. barato que sai caro, Daniel. Porque, sei lá, o aluguel da casa, 10 dólares, arrumar a caldeira, 50 mil. Ah, não, mas eu acho que essas coisas era coberta pela associação lá. Tanto é que ela fala, tem um cara que vem, tem um funcionário da associação que vem aqui para fazer a manutenção e tudo mais, que é o mesmo cara que depois tá lá mexendo no quintal e coisa assim. Então eu acho que não era ele que pagava por isso. Faz sentido. É. Faz sentido, Daniel. Você me convenceu, ok? Mas assim, né? Eu acho, tirando essa pequena picuinha que eu tive, assim, eu acho muito bem dirigido, assim. Ele tem sequências maravilhosas ali. A própria sequência, né, da sessão. Existe uma cena maravilhosa, né, que para fazer um pequeno flashback ali. Movimento de câmera que tem uma das coisas mais incríveis que eu vi, né? Eu adoro quando os diretores acabam tendo, né? Como o próprio filme anterior também tem umas ousadias assim para fugir um pouco, né, daquele padrão cinematográfico, né? Plano, câmera parada, não pode tremer, plano e contraplano, não sei o que lá, que a gente é acostumado que é o lugar seguro. E esse filme ele tem algumas ousadias assim de movimento de câmera que funcionam muito bem. E eu gosto muito também da sequência final dele, né? Quando a revelação é feita, ou ele volta para casa ali, aí ele tem uma sequência ali que eu acho muito legal, assim, É boa, é boa. que tem uns personagens ali, que entra um personagem ali muito relevante ali ao passado, e como que acontece tudo é muito legal. legal assim, né, gente? Né? Muito. Não, mas é bonito também, de É certa maneira. Da mesma bonito, maneira que o isso. final do filme anterior também é bonito, né? Não quer É, dizer que é isso. bonito de ver, mas, tipo, não quer dizer que tu gosta do que tu tá vendo, mas, tipo, visualmente é uma cena que é bem construída. Sim. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é o fato de que ele não perde muito tempo, sei lá, duvidando do sobrenatural, sabe? Tipo, o cara aceita logo de início. É sobrenatural, tá, tem fantasma aqui? Tem, beleza. Então o que que a gente tem que fazer a respeito disso? Ninguém no filme duvida que tem fantasma. Ele começa a falar pra mulher ali, tipo, né, que é, sabe, meio corretora de imóveis, né, daquele lugar. E aceita também em seguida, daí, tipo, eles fazem também uma sessão espírita, Médium, né, que né? é o que dialoga com o tema do episódio aqui também, que é muito boa também. E daí, assim, depois ele só vai ouvir as fitas ali de novo, as gravações de novo, já vê que tem uma voz de fantasma ali, pronto, tá. Tem fantasma, não tem outra explicação, segue adiante, não perde tempo duvidando do que ele acabou de ver, o que eu acho que é muito, que é algo muito válido, sabe? Porque eu acho que o terror muitas vezes ele tenta arrumar umas desculpas muito esfarrapadas pra, tipo, atrasar um pouco no desenvolvimento da narrativa, sabe? Às vezes tem. Eu lembro, por exemplo, do. Qual que foi? Acho que é o primeiro Annabelle. O primeiro Annabelle tem uma cena que, tipo, o fantasma vem, quase derruba a porta, pula em cima da mulher e agarra no pescoço e depois desaparece. E aí depois acho que o marido dela chega pra ela assim: ah, mas quem sabe você imaginou isso tudo? Ela assim: ah, deve ter sido isso mesmo, deve ter imaginado. Porra, como é que alguém vai imaginar uma coisa dessa, tá ligado? Então, esse Ai, filme que ele ódio. não perde tempo com isso, sabe? Tá ali, é o sobrenatural, o que que a gente vai fazer a respeito disso? E uma outra coisa que eu acho muito legal também é que, apesar de o cara tá basicamente morando numa mansão mal assombrada, o fantasma em si não ameaça ele. O fantasma quer a ajuda dele. E aí, e mesmo quando nas cenas que parece ser tipo meio que, tipo assim, como se fosse uma ameaça, na verdade, por exemplo, tem uma cena que ele chega e que tá todas as portas se batendo, mas é o fantasma expressando raiva. Sabe? Tipo, porque ele tá puto, mas ele não tá se vingando do cara, porque ele meio que entende que ele precisa do cara pra exercer a sua própria vingança. Então, cara, eu acho isso muito legal também, porque outro recurso que o terror normalmente usa é tipo assim: o cara passa o filme inteiro, tipo, quase morrendo de medo do fantasma pra chegar no final e falar assim: ah, não, mas ele só queria minha ajuda, ele só queria conversar comigo. Porra, também, tipo, eu precisava quase te matar várias vezes, também, sabe? Então, é outra coisa, Pois é. é outro recurso que esse filme aqui consegue se escapar. É tipo assim, sei lá, ele parece que trata o tema assim de maneira mais séria. Eu acho que é por isso que funciona tão bem, né? E daí, tanto é que, por exemplo, tem todo aquele negócio assim dos barulhos que ele ouvia todo dia no mesmo horário, tá? É todas 6 da manhã, uma batida, não sei o quê. Aí até tentam dar uma explicação assim: ah, mas isso aí é o encanamento. Ah, tá, encanamento, né? Tipo, capaz, vai ser um encanamento, tipo, barulheira, tipo, num horário específico. E aí depois tem uma cena de flashback que tu vê que, na verdade, aquele barulho é o barulho do menino batendo, se debatendo na banheira enquanto ele tava sendo afogado, né? Mas, tipo assim, é um negócio que o filme só destaca, mas ele meio que trata como sendo: ó, isso aqui é um assunto encerrado, não vou mais voltar nesse assunto. Tanto é que o barulho não acontece mais, tudo mais. Ele já explicou pra gente o que acontecia. Só que ele também não. Ele explicou, mas ele não necessariamente fica, tipo, martelando a informação, sabe? Ele tá confiando na inteligência do espectador de: olha, tá aqui a informação que vocês precisavam, é essa. De novo, vamos seguir adiante, porque a gente tem história pra contar. E a história que ele conta é muito boa, tipo, porque vira meio que um mistério mesmo, né? Tipo, vira um caso de investigação, quase que de investigação policial, né? Tem uma hora que ele tá desenterrando o corpo e tal. Então, tá destruindo. É muito legal aquela cena dele, que ele vai conversar com uma mulher pra tentar convencer ela a deixar ele fazer um buraco no chão do quarto da filha dela. Porque ele disse que tem um poço lá embaixo Tem um e ele quer poço. quebrar o chão pra poder cavar. E ela fala: ah, eu vou pensar. Naquela noite, aparece um fantasma lá pra menina, tipo, e ele já corta pro cara já cortando o chão, assim, com uma motosserra. É muito bom aquilo. É esse negócio. É isso que eu falo de ser, tipo, econômico na narrativa. Ele te mostra só o que tu precisa saber. Funciona muito bem. Eu gosto demais desse filme. Funciona. E bom, The Changeling andou para que o chamado pudesse correr, né? Exatamente. E também, interessante, esse filme ele tem essas referências, né? Você está falando do chamado. O Annabelle 2 praticamente repete a primeira cena dos três Annabelle, é o único que presta o Annabelle 2. Ah, eu gosto muito da Annabelle 3. Ai, não. Eu Acho gosto do horrível. dois também. Acho É quando a horrível o Annabelle 3. vira Goosebumps. Isso. É muito bom. Isso, por isso que é horrível. É muito bom. É divertido. É outro filme. É divertido. Mas Vai, quando continua. a criança Annabelle, né, ela é morta num acidente de uma estrada bem semelhante ao início da Changeling, só não tem neve. É verdade. Não, só que você falou de influência, né? O Alejandro Amenábar, que dirigiu os outros, disse que várias cenas de Os Outros foram inspiradas nesse filme também. Faz mais sentido. E é estranho que a gente nem considerou, tipo, o Sexto Sentido ou os outros pra essa lista, né? Tipo, Não, os nem. outros eu É, falei, mas eu os falei. Ah, tu outros chegou a eu. falar? Tá, ok. Mas o Sexto É. Sentido, A gente falou pra mim, seria recente algo dos óbvio. outros. Eu não lembro qual episódio, mas a gente Falou no falou. das. A gente trouxe como menção no Dia das Mães. Ah, Ah, tá, então foi sim. isso. Excelente, né? É, mas os outros, ele também. A gente quer nessa proposta de trazer alguma coisa mais, né, fora da caixinha, né? Acho que Os Outros, ele é um filme bem, E também apesar porque. dele encaixar bem com esse tema, né? Ele já é um filme mais conhecido, assim. E também algo que tem em comum desses filmes que a gente tá trazendo, que é justamente pegar um gancho com Talk to Me, que é pessoas confrontando os espíritos, de uma forma ou de outra. Elas estão confrontando os espíritos, elas não estão fugindo deles, elas não estão. Não, elas estão confrontando ou para saber o mistério, para entender o que aconteceu, ou para meio que se livrar daquilo. É o que meio que tem em comum nesses filmes. Né? Os outros não é essa pegada, é uma coisa bem, bem única, né, nos outros, porque tem toda a questão do plot twist gigantesco. E as pessoas ali, elas não estão atrás de espíritos, elas estão atrás de paz. Elas querem a paz na vida delas, mas elas não conseguem por vários motivos que são explicados ali, né? Muito bem explicado, diga-se passado. Que filme maravilhoso. É isso, gente. Bora partir pro próximo, então? Bora. Bem, próximo filme, então, vai ser. A gente vai falar um pouquinho do Ouija, Origem do Mal, de 2016, que não é o primeiro Ouija, né? A gente teve um em 2014. Cruz credo. Mas Na o. verdade, o Wii já tem um monte de filme com esse nome, né? É, sim, mas esse como sequ... como uma prequela, né, do Ouija de 2014, que é eu que sugeri lá no grupo de trazer o 2, porque todo mundo mete o cacete no 1, diz que é horrendo. Eu não assisti, É muito ruim. então eu não posso nem opinar. Mas aí, mas então eu sugeri o 2, que inclusive é um filme do Mike Flanagan, né, que já vem de uns anos aí de estar super em alta, assim. Eu gosto de acompanhar a carreira do Flanagan, que ele foi crescendo, né? E agora tá com essas séries que ele fez para Netflix, agora partindo para Amazon também. E é um filme que tem muito a carinha dele mesmo, né? Ele não dirigiu o primeiro. Esse ele dirigiu e escreveu o roteiro junto com o Jeff Howard. No elenco, a gente vai ver vários rostos que já estamos acostumados a ver em filmes dele, né? Mas como protagonistas a gente tem a Annalise Bassot, a Elizabeth Reaser e a ótima, maravilhosa Lulu Wilson. Mas é isso, Samuel, esse como você não reviu, talvez você queira Não, passa passar a pro sinopse? Daniel, passa pro. Daniel, você que gosta muito desse, quer falar? Eu gosto muito desse, só não sou muito bom em fazer sinopse, mas vamos lá. Então, esse é de 2000, é o Ouija Origem do Mal é de 2016, se eu não me engano, o primeiro Ouija é de 2014. E aí ele vem Isso. com a proposta de ser então essa prequel, né, do filme anterior. Só que na real eu acho que a grande sacada desse filme, talvez o que funciona melhor para mim, por exemplo, é que ele meio que não é assim uma prequel no sentido de que ele não se preocupa tanto em dialogar muito a fundo com esse universo que já tinha sido estabelecido no filme anterior. Somente acho que no final é que ele fala assim: ah, tá, eu tenho que fazer isso. Tanto é que ele insere uma cena, por exemplo, uma cena pós-créditos, assim, que aparece ali em Shea, que é só para explicar assim: ah, tá, então é sobre isso que eu tô falando. Mas eu tenho a impressão de que ele teve muita liberdade para poder meio que trabalhar com o que ele queria, assim, dentro do filme. Eu acho até que essa liberdade é uma das coisas que mais me impressionaram nesse filme. Mas vamos lá. O filme, então, ele conta a história de uma mãe viúva Ah, de novo, né? A questão do luto realmente, tipo, tá em todos os filmes que a gente vai falar aqui hoje. Não tinha me ligado isso, né? Realmente tá em todos. Sim. Mas tem uma mãe viúva que ela trabalha como médium, né? Tipo, ela trabalha assim, se comunicando com os mortos. Só que ela é uma baita de uma picareta, né? Tipo, o filme já deixa claro logo de início que ela, na verdade, não tem nenhum poder mediúnico nem nada disso. O que ela tem são vários aparelhos espalhados pela casa dela. Como, por exemplo, as velas que ela consegue apagar, tipo, né, com. Acho que é no negócio no sapato dela que ela apaga, daí que meio que sopra ali apaga. E ela diz que isso é sinal dos espíritos e tudo mais. Então ela vai usando esses gadgets assim espalhado pela casa. E ela também usa as próprias filhas dela também pra. No meio do processo, né? Tipo assim, que ela bota as filhas pra trabalhar pra ela pra enganar pessoas. Sob a desculpa de que ela, na verdade, tá ajudando as pessoas, né? Então, o filme ele tenta equilibrar muito bem isso, porque ao mesmo tempo que ele mostra que ela, na verdade, tipo assim, é uma mentirosa, né? Tipo, que ela tá enganando pessoas, mostra também que ela tem um certo senso de moral, assim. Porque, por exemplo, tem a cena inicial ali, que tu vê que o cara, né? A cena inicial mostra um cara que ele vai com a filha dele, né, que é já uma mulher adulta e tal, não sei o quê, porque ele quer falar com a esposa que já morreu e tudo mais, porque ele quer pedir um conselho para a esposa. E o conselho é: eu devo emprestar uma grande quantia de dinheiro pro meu genro, tá ligado? Tipo, e daí a protagonista vai lá e meio que responde que não, tá ligado? Tipo assim, faz o cara, tipo, desistir da ideia de emprestar porque ele viu que não valia muito a pena. Então, assim, ela tem um certo senso de moral, assim. Mas ela ainda assim tá enganando as pessoas, né? Convenhamos. E aí, então de novo, tem toda essa história, tipo, essa história base que meio que não tem nada a ver com o Ouija em si, né? Só que o filme, ele é um filme de época, ele se passa, eu não lembro quando, é 1950? 60, anos Na década de 60. Acho que é 50? 60, 60 60 e já? pouco. É. É, que eu não sei se, tipo, foi na época do lançamento do tabuleiro de Ouija, né? Tipo assim, mas aparentemente ele era uma novidade. Daí ela resolve, então, um dia comprar esse tabuleiro e tal, pra poder meio que inserir isso dentro da sua realidade, né? Inserir no, no, na sua rotina de trabalho. Então ela compra, primeira coisa que ela faz é já adulterar o negócio ali, bota um ímã ali embaixo que ela mesmo possa controlar pra onde que o negócio vai, assim, então, tipo, de novo, né? Ela é uma baita mentirosa também. Só que o negócio acaba funcionando, porque eles usam o tabuleiro de Ouija dentro da casa. A princípio ela acha que não tem nada demais, não tá acontecendo nada, só que a filha dela menor, que é a Lulu Wilson, tá meio que captando tudo que os espíritos daquela casa estão falando, né, estão falando por meio do tabuleiro, né? Então, tipo assim, ela não tem poder nenhum, mas em compensação a filha pequena dela tem muito poder. Que mais que dá para dizer a respeito disso? Que vai dando merda, né? Basicamente. Porque daí o que acontece? Ah, de novo, a primeira coisa, quando ela descobre que a filha dela tem poder de falar com os mortos, o que que ela faz? Bota a filha para trabalhar para ela, tá ligado? Tipo, a Pois filha deixa de ir é, a para menina para de ir para escola escola. para poder trabalhar para ela. Então tem isso. Bom, aí basicamente, tipo assim, fantasmas são mentirosos e vai dar merda. Acho que dá pra não me estender demais, dá pra resumir assim. É isso. É, eu até uma observação antes da gente comentar mais. É, o Mike Flanagan disse que o The Changeling foi uma influência bem forte para esse filme também. Tá vendo? Porque a ideia, de novo, né? Voltando nessa questão do luto, né? Porque elas passaram, né? É uma família só de três mulheres, né? E elas passaram por essa perda, assim, que o patriarca ali morreu não faz muito tempo. E meio que tá cada uma lidando com essa perda de uma maneira diferente, né? E, por exemplo, a maneira como a pequena Lulu Wilson lida com isso é meio que tentando não pensar muito no assunto. Ela fala assim: ah, em vez de rezar para Deus, eu vou rezar para meu pai. Então eu prefiro conversar com ele do que conversar com Deus. Então, tipo, ela continua tratando como se ele ainda estivesse ali, né? Enquanto que as outras estão meio que segurando muito disso que ela sente. Então, assim, são abordagens diferentes em relação ao luto. Porém, o luto também é central para essa narrativa. Tanto é que a primeira coisa que elas fazem quando descobrem que a menina tem poderes, assim, tá, então vamos usar isso para conversar com o pai, né? Vamos conversar com ele. Então, vamos tentar usar isso, esse poder para um bem, não apenas para os outros, mas também para um bem pessoal. Porém, como eu disse sempre, né? Fantasmas são mentirosos. E esse filme aqui, ele deixa isso muito claro, né? Porque, tipo, tem a presença sempre muito marcante do Henry Thomas, né? Que tá em tudo quanto é filme também Também. do Flanagan, tudo quanto é filme, tudo quanto é série, o que eu acho ótimo, tem que estar mesmo. E assim, tipo, tem uma cena muito boa em que o Henry Thomas, que interpreta um padre, né? Ele vai lá para fazer a sua própria sessão espírita, né? Então, pra protagonista, a Doris, né? Que é a Lulu Wilson, pra ela poder, tipo, se comunicar com a ex-esposa do padre, né? Porque ele era casado antes de ser padre. E, tipo, assim, tu vê claramente o quanto que ele tá, tipo, analisando aquela situação de uma maneira não emocional, mas racional, sabe? E ele é, tipo, a única pessoa do filme todo que faz isso. E ele consegue, tipo, ele consegue meio que entender tudo o que tá acontecendo ali por causa disso. Porque ele consegue deixar a emoção um pouco de lado e não se afetar pelo elemento fantástico daquilo que tá sendo apresentado pra ele, né? Tipo assim, por exemplo, tem uma hora que a Lulu Wilson, ela fala com a voz de uma mulher adulta, né? E daí a primeira percepção que você tem é assim, ah, tá, então ela tá falando com a voz da tua esposa. E aí depois ele mesmo fala, mas não tem como saber, ela usou uma única palavra, sabe? Tipo, não, foi uma palavra o suficiente para quê? Para eu perceber que aquela não era a voz dela, mas pouco o suficiente para que eu não tivesse certeza de que também não é a voz da minha esposa. Então, tipo assim, essa análise que ele faz eu acho muito muito sensacional, assim, porque, tipo, ele é a pessoa que, sabe, vem de fora e começa a enxergar aquela situação pelo que ela é. Que basicamente o que o filme tá mostrando pra gente é que, assim, antes era a mãe que enganava as pessoas, agora é a filha, por meio do espírito. Basicamente. De verdade, daí, né? É, exatamente. Enganar mesmo. E aquela cena que, pô, eu gosto muito do. Eu gostei muito desse filme, gostei muito de ter revisto ele. E eu gosto muito desse Flanagan mais de início de carreira, assim, que ele é um pouco menos megalomaníaco, assim, porque agora ele tá fazendo, tipo, muito projeto grande, o que eu adoro, eu gosto muito das séries dele e tudo mais. Só que aqui, eu não sei se é porque, tipo, ninguém dava muita, sabe, ninguém dava muita coisa por esse filme, assim, até porque o primeiro tinha sido ruim. Então, assim, meio que faz o que tu quiser. E parece que ele tá se divertindo fazendo o filme. Porque, por exemplo, ele usa toda a estética do cinema da década de 60, 70, coisa assim. Então, a própria textura da imagem é diferente. Parece que ele foi feito em película, não foi. Ele usa até aqueles. A marca. Chama marca de cigarro, né? Queimador de cigarro. Que é tipo assim, quando vai ter a troca de rolo no cinema. Tipo, ele usa isso a cada 20 minutos. Então, tu vê ali no canto direito da tela, a cada 20 minutos aparece uma marquinha como se fosse trocar o rolo e tal. E a própria narrativa dele, tipo, a maneira como ele vai apresentando os fatos parece muito um filme antigo, não parece ser um filme da sua época, sabe? E tem umas cenas que eu achei muito assustadoras. Tem a cena da menina, tipo, olhando pelo aquele visor ali que tem no. Porra, como é que é o nome daquele negócio? Naquele triângulo lá que eles usam pra brincar de Ouija, né? Tipo, e aí, teoricamente, quando tu bota o olho naquele vidro lá, tu vai ver o Espírito, outro né? mundo, tá? É. E aí tem a primeira vez que a menina olha por aquele vidro lá, tipo, ele não mostra o que que ele tá vendo, ele só mostra o olho dela se arregalando um pouquinho, assim. E daí, tipo, pô, tu vê que ela viu alguma coisa. Eu acho isso muito bom. E da segunda vez que ela faz isso, ele até mostra a visão dela. Só que daí, tipo, o fantasma tá sempre bem no cantinho do quadro, então tu nunca vê ele por completo, assim. É sempre quando ela tá meio que se virando, e daí ele tá bem no canto do quadro, e daí ele sai. Até que ela vai, tipo, se olhar no espelho, daí tu leva um cagaço, mais um cagaço. É o Flanagan fazendo, tipo, terror puro, assim, sem se preocupar com muita coisa, sabe? Eu acho que eu queria ver mais disso também, porque eu gosto muito desses projetos grandiosos dele, mas aqui eu acho que é simples e direto, por isso que eu gostei tanto. Uma coisa que eu queria ver mais é que se você assiste o trailer desse filme, tem um monte de coisa que tá no trailer e não tá no filme. E esse fantasma preto que aparece nas costas da Doris é o Doug Jones, né? É Que é Doug outro. Jones, é? E ele tinha cenas a mais, não como fantasma, ele era um personagem, ele parece meio que um médico bem doido. Vejam o trailer depois, se vocês não viram. Ele Interessante. aparece bem rapidinho, como um médico, sei lá, mas num ambiente muito antigo, assim, Que seria o sujo, cientista sabe? lá então? É, então, eu acho que Ah, sim. entendi. E E eu queria muito que isso não tivesse saído, sabe? Mas assim, eu até comentei no grupo que eu nem não gostei tanto do filme, mas nem é que eu não gostei tanto, não sei. É, eu acho que ele tem bons momentos. É, eu acho que o final dele é super pesado, assim. Eu É tava isso que eu digo esperando um daquela Friendship liberdade que ele Never tinha. Ends, assim. E as cenas que a Dora está na frente da TV, sabe? Meio que se alimentando da TV, assim. É muito. Dá um negócio, assim. Demais. Ele é um filme simpático, assim. Só não achei nada espetacular, mas ele é divertidozinho. É, eu acho. Mas eu tô um pouco de. Sentindo um pouco de falta disso, do terror divertido, sabe? Tipo. É, Por isso que eu gosto sim. tanto do Annabelle 3, por exemplo, porque ele tenta fazer isso, pelo menos. E só uma curiosidade, o Doug Justo. Jones, ele também participou do Absentia, que foi, tipo, meio que. Não é o primeiro filme do Flanagan, mas é o filme meio que lançou ele, assim, sabe? Então o Doug Jones também faz uma participação bem pequena. No Absentia, que foi um filme que o Flanagan fez tipo, meio que sem dinheiro nenhum. E Boa. o Ija, ele foi lançado em 2016, que foi o ano em que o Flanagan lançou nada menos do que três filmes. Ele lançou Nossa, Rush, gente. O Sono da Morte e o Ija, todos em 2016, e o Jogo Perigoso em 2017. Trabalha muito, homem. Workaholic total. E vocês, Ivo Sabuel? Não, eu adoro, assim, eu vi, fiquei num cagaço, assim, gente. E assim, quando eu falo que eu fico com medo de um certo filme, as pessoas geralmente se assustam. Nossa, o Ivo tá com medo desse filme? Eu não vou ver nem. Mas assim, né? Não, gente, tem filmes que, né, isso é uma questão relativa, né? O que pode me causar medo não significa que vai causar para outra pessoa. Mas eu acho que ele é bem eficiente, assim, de. Ele não é um filme como, né, a Sil disse, assim. Não é aquele filme espetacular, mas eu acho que ele é muito eficiente, né, dentro até mesmo dessa proposta dele. E ele funciona muito bem, né? A Lulu Wilson, ela é muito legal, assim, ela tá bem demais no filme. E o Flanagan, ele tem um estilo, assim, muito dele, assim, né? Até mesmo que o Daniel comentou, assim, ele tem um estilo muito dele, assim, que a gente vê isso né, até nos trabalhos mais grandiosos que ele tem feito, né? Os trabalhos maiores recentes dele, assim, ele tem uma característica de direção que eu gosto muito. A gente percebe muito ali característica do filme do primeiro dele, lá. Primeiro não, né? Do primeiro dele que chegou no cinema, que é o Oculus, que eu acho um filme bem Ah, tá me interessante. Eu lembrando gostei. rosas. É, o óculos, né? Lá. Eu gosto dele, então não vou comentar muito dele, não, Samuel, mas é. Não, podemos falar, já não E lembro. assim, Pode né? falar. Eu acho que. Comentar mesmo sobre o filme, assim, do Luigi, acho que o Daniel já foi bem, assim, eu concordo muito com o que ele falou sobre o filme. Eu acho bem legal, acho que foi uma bela escolha. E essa questão, né, do filme, do terror, assim, que a gente veio de um filme, a gente acabou de falar do A Troca, que é um filme que ele tem uma seriedade muito grande, né, e a gente tem esses outros terror que acabam divertindo mais a gente, assim, que, né, que até assusta a gente, mas ele, né, tem uma tratativa diferente, assim, para narrar ele. Eu acho que os dois primeiros filmes, assim, tem que a gente comentou, né, acho que é bem legal isso, tem esse tom mais sério, e a gente vai entrar nos dois agora que tem um tom mais, não vou falar mais leve, porque é igual como a Sil comentou, esse filme tem um finalzinho tem um final bem pesado, Nossa, demais. demais, né, Tu não acredita que um é. filme que tava indo naquele tom vai terminar desse jeito, Pois sabe? é. Não mesmo. Não mesmo, né? Então, assim, ele dá uma quebra ali de expectativa mesmo, o que também é muito bom. Mas eu gosto bastante da maneira como ele é conduzido. Eu acho ele bem eficiente. É um filme que eu demorei a ver também, assim. Não sei, acho que é por causa do primeiro Ouija, que eu nem vi também, mas eu já tinha preconceito com ele. Saiu o segundo, e depois, quando eu nem lembrava que era do Flanagan, depois eu, gente, esse filme é do Flanagan, eu vou ver. Vi e gostei. E como última curiosidade aqui, então, o filme é, tu tem ali a Elizabeth Reaser e a Lulu Wilson que interpretam mãe e filha no filme. As duas estão também na série do Haunting of Hill House, na Maldição da Residência Hill, em que elas interpretam a mesma personagem em dois anos, em dois, duas épocas da sua vida diferente, né? Então, aqui ela, em um elas são mãe e filha, no outro elas são a mesma pessoa. E vamos esperar agora a queda da casa de Usher, né? Estou curiosíssima. É, eu quero ver se na Amazon ele vai fazer a Torre Negra lá do King, que ele falou que queria fazer. Meio É. difícil. Essa É. série da Torre Mas Negra, olha. ele tem moral com o Stephen King, né? É, Sim. o problema é se chama adaptar Torre Negra. Inclusive, a Amazon já fez um episódio piloto sobre a Torre Negra, né? Acho que era. Ai, era da época. Era da época de Gilead, na verdade. E é Gilead, né? O nome da. Esqueci. Tô divagando. Mas eles fizeram um piloto. E engavetaram, nós nunca veremos. Porque o projeto foi Ah, mas cancelado. não foi o Flanagan, né? Não foi o Flanagan que Não, não fez. foi o Flanagan, Porque, exatamente. tipo, falavam que o Jogo Perigoso também era inadaptável. E eu li o livro e realmente é bem difícil. E o que ele fez com o Jogo Perigoso é uma coisa Eu impressionante. gosto muito de Então, Jogo Perigoso. Tem muita gente que em gosta de Flanagan eu criticar, confio. mas também Eu gosto gosto. pra caramba de Jogo Perigoso. Ele é um homem que tem mais acertos do que erros, mas os últimos erros dele foram meio blé. Ah, muito bem, gente. Bora então pro nosso último filme de hoje, que é o Fale Comigo, Talk to Me, que estreou recentemente nos cinemas, né? Um filme australiano, que já para mim é uma boa coisa. A Austrália está vindo com tudo esse ano. É verdade, eu vi uma lista ali das outras coisas que ia sair, tem várias coisas interessantes, né? É, então. E é sempre bom, né? A gente repete aqui muitas vezes sobre assistir filmes fora dos Estados Unidos, da Europa, e aí eu particularmente me volto mais para a Ásia, por exemplo, né? Filmes tailandeses, indonésios, enfim. É a primeira coisa que me vem à mente, assim, quando eu penso em coisas fora desse circuito já batido, né? Fora, claro, né, filmes brasileiros, mas se for pegar de fora, assim, eu já vou lá para a Ásia, mas eu nunca desço para a Oceania, sabe? E eles têm umas coisas interessantes também, não é de hoje, né? Mas, bom, vamos chegar lá. Deixa eu primeiro dar uma fichinha breve aqui do filme. Ele foi dirigido pelo Danny e pelo Michael Filippo, que são irmãos gêmeos, né? E eles têm um canal no YouTube chamado Haka Haka. O Danny escreveu o roteiro junto com o Bill Hinsman. Ah, e é isso. Não vou falar mais nada agora. Samuel quer dar a sinopse? Ah, eu gostaria. Talk to Me, né? Como a Sil falou, dirigido pelo Danny e Michael Filippo, do canal Haka Haka, que eu sou fã, fã, fã, fã, fã. E eles são lindos, eles são gêmeos lindos. É o primeiro filme deles, feito com baixo orçamento, um projeto pessoal mesmo, e que foi abraçado na distribuição pela A24, que apostou muito alto no marketing. Já adiantando que foi um gigantesco sucesso, com chances de figurar fácil entre os melhores filmes do ano, mesmo porque a gente já discutiu isso algumas vezes. Esse não está sendo um bom ano de lançamentos de filmes de terror. Para você ter uma ideia, o filme já arrecadou 58 milhões de dólares no mundo inteiro, mas o orçamento dele custou míseros 4,5 milhões. Então, além já estar com um sucesso marcante, a sequência foi confirmada, mesmo sendo incrivelmente um filme totalmente fechado. Mas do que é que se trata, né? Talk to Me. Talk to Me conta a história de um grupo de adolescentes que moram em uma cidadezinha, num subúrbio lá na Austrália. Eu esqueci o nome, acho que é Acadia o nome da cidade. Justamente a cidade dos irmãos Filippo. Acho que é a Adelaide. É, Adelaide, tô confundido. O filme ele vai focar principalmente na Mia, que é uma jovem de 17 anos que tá ali lutando contra um luto gigantesco que ela tem pela morte da mãe dela, que morreu em circunstâncias bastante até misteriosas um pouco para ela, trágica. A morte foi dentro de casa, ela presenciou a morte e por causa disso ela tem um relacionamento bastante distante com o próprio pai. a ponto de ela preferir estar sempre próxima da melhor amiga dela, a Jade, e o irmão mais novo da Jade, o Riley. Eles lidam muito bem com a Mia, têm uma amizade muito boa. Até que um dia, eles vendo alguns videozinhos meio que no TikTok, sobre algum tipo de sessão espiritual estranha que alguns amigos da escola deles está realizando, eles dizem: quer saber, vamos lá, tá essa reuniãozinha, vamos participar. Nessa reunião, meio que com cara de festinha também, a principal atração é uma mão decepada, embalsamada, que dizem ser de um grande e poderoso médium que, depois que foi morto, teve a mão cortada e transformada naquele objeto com várias inscrições. Ela tem um visual bastante diferente. Ela está em um formato que, se colocada numa superfície, na verdade ela deveria cair. Mas na verdade ela fica numa posição para ter um aperto de mão. Se uma pessoa coloca sua mão no formato de aperto de mão e fala: fale comigo, imediatamente ela vai conseguir ver um espírito na frente dela. Um espírito de alguém que se foi. E esse espírito geralmente tá ligado à forma que ele se foi. Isso acerta o aspecto. Se ele disser em seguida: eu deixo você entrar, o espírito possui a pessoa. Parece um absurdo quando a gente fala, mas essa brincadeira desses jovens se torna uma sensação entre eles. Eu acho que Talk to Me, a gente já pode começar a falar sobre por que esse filme ele é tão bom, principalmente por esse aspecto. Ele transforma a possessão espiritual no anseio da própria juventude. Eu sempre costumo falar aqui no podcast sobre como gêneros cinematográficos às vezes não são tão bons em transmitir as ideias e vivências da juventude em si, ou o momento que essa juventude especial ela está lidando. Mas definitivamente Talk to Me é um dos filmes que melhor sabe fazer isso, principalmente levando em consideração que o gênero de terror é um gênero que sabe falar muito bem sobre isso, sobre anseios de juventude. A possessão espiritual em Talk to Me vira uma sensação entre os jovens que fazem dela um experimento viral, ao mesmo tempo que tem um aspecto de um uso de uma droga, onde o perigo está ali iminente na cara deles, mas eles não são capazes de ver. A possessão espiritual causa um êxtase, causa um prazer, causa principalmente um divertimento e uma sensação de pertencimento àqueles garotos que estão perdidos por vários motivos, principalmente a Mia, que é nossa protagonista e está sofrendo com esse luto, se vendo. Tanto que na festa ela é a primeira a se permitir participar da possessão. As coisas estão lá, estão divertidas, eles são um grupinho, tem uma coisa rolando aqui, outra ali. Até que na verdade acontece um grande problema, porque, claro, como o Daniel disse, fantasmas não são confiáveis. E em Talk to Me, esses talvez sejam os menos confiáveis ainda, e talvez um dos mais cretinos a aparecerem em tela. Durante uma sessão na casa da Jade, o irmão dela tá lá vendo todo mundo participando. Todo mundo tem quase 18 anos nesse filme, mas o Riley tem 14. Ele é mais jovem. Tem uma hora que ele tá assim, extasiado com o divertimento de Talk to Me, e ele diz: pô, deixa eu participar. A irmã dele recusa, veementemente. Principalmente porque os próprios garotos que fazem, que o dono da mão e o colega dele, dizem que nunca deixaram alguém tão novo fazer a possessão. O Riley insiste. Pede apoio da Mia numa discussão que a Jade acaba saindo da sala. A Mia acaba deixando meio que para passar uma vibe de: ah, eu sou amiga, a tua irmã negou, mas eu vou deixar. Então vai, participa por poucos segundos. O Riley então fala: talk to me. Ele tem uma expressão bastante estranha no rosto, com um espírito que aparece na frente dele. E quando ele fala: eu deixo você entrar, acontece algo que estava totalmente fora do controle ali. Primeiro, porque, ao que parece, o Riley, na verdade, foi possuído pela mãe da Mia, que conversa com ela, falando sobre as dores e anseios dela, pedindo desculpa. A Mia fica totalmente fora de controle com essa situação, achando que está realmente conversando com a mãe. Mas, em poucos segundos, o jogo se inverte e, por algo ainda não explicado, o Riley causa um grande acidente em si mesmo enquanto está sendo possuído pelo espírito. Mais do que isso, ele que está em estado extremamente grave não consegue mais perder o espírito que está dentro do corpo dele. Ele está internado no hospital, ele tenta se matar na casa, e toda vez que ele acorda no hospital, ele tenta se matar de novo, porque o espírito está dentro dele. Mais do que isso, a Mia principalmente se vê em uma grande encruzilhada, porque toda a ideia de possessão espiritual, que só era possível através da mão, passa a atingir ela diretamente sem mais nenhuma necessidade. Toda a vida dela, que já não é boa, começa a desmoronar ainda mais quando ela se vê num jogo, praticamente, de espíritos, onde ela não sabe mais onde ela pode confiar e principalmente onde ela deixa de ser uma pessoa confiável. Eu acho que esse filme, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto, principalmente por causa dessas camadas de temas mesmo relacionados à juventude, à ansiedade, ao luto, a forma como luta é tratada. Há uma carga de negatividade gigantesca em Talk to Me, junto a atuações brilhantes de um elenco jovem desconhecido. Só tem uma atriz conhecida, Miranda a Otto. Miranda, que é uma diva de filmes de terror. Ela tá na série da Sabrina e no Annabelle 2. Tá no Senhor dos Anéis Sim, também. meu Deus, ela é maravilhosa, eu amo ela lá no Senhor dos Anéis. Enfim, voltando, é um elenco brilhante, são jovens brilhantes em atuação, muito boa. A protagonista, a Sophia Wilde, uma revelação, eu espero muito que ela brilhe no cinema, porque ela foi incrível nesse papel. Mas, novamente, é um filme melancólico, triste, onde injustiças vão ser causadas aos seus personagens, e principalmente ele não tem essa ideia de que, inclusive que eu já citei, da maioria dos filmes de espírito, dos filmes em que pessoas são atormentadas por espíritos, de que a vida das pessoas precisa ser organizada e terminar feliz. Não. Talk to Me não é sobre isso. Há dor, há sofrimento. E há um jogo extremamente macabro se aproveitando dessa dor e desse sofrimento. Enfim, eu acho que já falei demais pra caramba, porque eu gostei muito desse filme. Mas podem vocês agora soltarem aí suas observações. E ele também é muito divertido. Ele é tudo isso que você falou, Samuel. Ele é melancólico, ele é triste, ele é divertido. Assim, tem uma. Você falou muito bem, Samuel, de uma questão aí, que é da questão das drogas, né? De como que eles estão ali, principalmente na casa da Jade, ali tem um momento ali da cena que eles estão ali usando mais e mais e mais, né? Até dar merda, né? Porque ali, tipo assim, na primeira sessão foi uma coisa mais contida, né? Tipo, eles faziam com uma pessoa, essa pessoa fazia e pronto, acabava ali, por ali mesmo, né? Eles tinham as regras deles lá. E já nessa segunda, ela não para, né? E aquela dupla lá, né? Que aparece com a mão lá, aqueles dois filhos da puta, né? Porque no final eles são porque, né, eles têm um envolvimento no primeiro caso, que abre o filme, e depois no segundo caso, no final eles viram, se vira aí, boa sorte, né, mas eles, né, eles estão ali curtindo com aquele pessoal, enquanto as coisas estão dando certo ali, na hora que dá merda, eles dão um jeito de sair fora rapidinho, né. Mas eu gosto muito também dessa questão das atuações, as possessões, as cenas em que ocorrem as possessões, elas são muito boas, assim, elas. A primeira possessão da Mia é uma coisa maravilhosa, os trejeitos dela, como que ela faz ali, como que ela lida. Ele é muito eficiente, assim, né, nesse trabalho dos personagens, né, de como que os personagens ali lidam ali. Eles geram algumas dúvidas na gente mesmo, né? Porque eu acho legal esse brincar desse jogo, né? Que os espíritos, eles estão ali, eles gostam de confundir as pessoas, de enganar, né? E a gente acaba entrando nessa confusão. Não é que eles gostam, né? Eles acabam por nos confundir. Por exemplo, a questão da mãe da Mia em determinado momento do filme, é uma grande incógnita ali, porque eu acho que até no final justifica que. Eu já tô dando spoiler já, tá? Que essa mãe não. essa mãe não era a mãe dela, né, que estava ali. É, até mesmo que no final, quando ela do destino dela, a mãe dela não tá ali no encontro dela em nenhum momento. E o final também é maravilhoso. Tem alguns pequenas ressalvas, né? Tipo, como que ela sai com a facilidade com a menina do hospital, né? Mas enfim. São coisas que o terror se permite, né, gente? A gente acaba vendo assim. A gente não implica, mas ok, ele passa tranquilo. Para justificar toda aquela cena final, né? Do que acontece, ele, eu acho que ele precisou de usar essa muletinha ali para funcionar. Mas eu gostei, né? Eu acho que ele é muito eficiente. Eu acho também que talvez ele não seja, como que eu vou dizer, assim, um grande acontecimento assim cinematográfico do ano, até mesmo porque falamos várias vezes, o ano está sendo péssimo, né? Então ele tá facilmente vai liderar com sobra aí o posto de melhor do ano. Provavelmente até o final do ano, que não sei, não tem mais expectativa nenhuma. Tem alguma expectativa de algum filme esse Exorcista ano? novo? Pelo amor de Deus, não. Não. Isso aí, nenhuma expectativa. Então a gente não tem mais expectativas. Eu acho que o Talk to Me, ele apareceu aí como essa grata surpresa aí, né? Eu achei o marketing, a distribuição dele, acho que a Silvana vai ser melhor para falar nisso, mas o que que foi aquela pré-estreia em São Paulo, gente? Eu nunca vi isso. Silvana pode contar Pois mais, é. mas assim, eu vi e fiquei babando dos meus amigos paulistas, todos que estavam nessa estreia. Eu virei e falei, gente, o que que tá acontecendo? Queria estar aí em São Paulo, mas enfim. Ah, gente, é isso. Eu também acho que eu falei demais, tentei me ser breve aqui, que o Samuel falou muito bem dele. Igual eu falei, além de tudo, eu me diverti pra caramba no filme. Faz tempo assim que aquele terror que ele te traz essas sensações de angústia, né, de melancolia, mas ele também te diverte ali durante o filme ali, porque a gente vê ali isso é muito comum nessa questão. Oh, gente, desculpa, tá? Mas eu vou ter que falar. Minha namorada acabou de deixar uma taça de vinho aqui. Morram de inveja. Tá ótimo, Ivo. Você acompanhado de um vinho, você fala muito bem. Sim. Mas eu acho que acho que o filme ele acaba sendo até incrível por causa disso, assim, como que ele traz que é um terror adolescente. E terrores adolescentes, né, a gente acaba ali talvez, né, apesar dele estar bem inserido assim nesse contexto atual hoje, da juventude de hoje, a gente acaba se identificando um pouco ali com aquele grupo ali, né, de certa forma ali de como, né, as pessoas se relacionam assim, principalmente na adolescência. Então é isso, acho que o filme ele é bem legal nisso aí, bem eficiente. Eu acho até legal como você falou, né, dos adolescentes de hoje, Ivo, principalmente como a gente fica sabendo primeiro, né, quais são as primeiras coisas que a gente vê sobre essa mão antes dela chegar aos personagens principais. Eles estão vendo no celular, né, os vídeos dos colegas de escola possuídos e tal. E a Jade, que não larga aquele celular nunca. Mas eu acho que a adolescência é retratada de uma forma muito bacana nesse filme, sabe? Tipo, porque em muitos. Primeiro que, né, são adolescentes que são interpretados por adolescentes ou algo muito próximo disso. Se eles forem adultos, eles são bem jovens. Mas eu acho que é uma visão sensível da adolescência, sabe? Com todas as questões e todas as besteiras que os adolescentes fazem, e esse negócio de buscar o barato em coisas que podem acabar te prejudicando depois, mas a gente não vai pensar nas consequências nessa época, a gente vai pensar em curtir com os amigos e usar isso como uma forma de se inserir num grupo também, né? Porque a Mia não era muito querida por aquelas pessoas, mas quando ela se propõe a ser a primeira da noite ali a usar a mão, ela já consegue se enturmar melhor, né? Então acho que foi um retrato muito bacana, assim, da adolescência, né? E desses personagens. Porque eu gosto dos personagens, sabe? Por mais que eles façam besteiras de vez em quando, façam coisas idiotas, que sem essas coisas idiotas também o filme não andaria, mas não é o suficiente para desgostar dessas pessoas, né? Então eu gostei bastante. E como a Isabela Boscov fala no filme, no vídeo que ela lançou sobre esse filme, né? É um filme australiano e não americano, então, e não precisa estar tão apegado a finais felizes, né? E eu acho que o final desse filme é uma pancada, assim. A pancada. Eu tava torcendo muito para que o menino, tudo ficasse bem com o menino, não importa o que acontecesse, Mas sabe? eu Porque eu torcia fiquei com pela uma Mia dó. também. Pois é. Também, sim. Mas depois daquela cena com o pai dela, disse não, não tem como terminar as coisas bem para ela mais. Exato. E só mais uma coisa, o visual também, os fantasmas que aparecem. Porra, aquela fantasma lá com o pé do menino, pelo amor de Deus. Ai, mas é isso, eu gostei bastante. Eu imagino assim, eu fiquei imaginando a cena do cara acordando com a menina chutando o pé dele. Pois Tipo assim, cara, ele virou, cara, que porra é essa? é. Aí eu vi um tweet maravilhoso, mas que eu não vou conseguir replicar com o mesmo humor, que era falando, não posso julgar a garota em Talk to Me que acordou chupando o pezinho de um branquelo porque eu já fiz isso. Aí eu mandei pro meu namorado. Que é um galego. Eu disse, aqui, amor, é nóis, ó. Daniel, e você? Eu gostei também do filme. Acho que vocês já meio que já falaram a maioria das qualidades do filme também. Tem essa questão da metáfora para o uso de drogas, né? Eu acho que é bem evidente no filme. Que, por exemplo, começa com esse negócio assim que só se faz durante as festas, assim, né? Tipo, todo mundo junto, todo mundo curtindo e tal. Só que daqui a pouco ela já tá tentando fazer sozinha, sabe? Tipo, sem supervisão nenhuma, então ela já tá se escondendo lá no quarto para fazer a possessão sozinha. E aí daqui a pouco ela começa a buscar nisso a resolução para os seus problemas, sendo que aquilo é o que na verdade tá causando o problema, né? Então, tipo, ela tá buscando na origem do problema a resolução para isso. E eu gosto também da questão da ambiguidade do filme, né? Porque, como eu disse, fantasmas são mentirosos. E aí o que acontece? Tem um certo momento em que o filme tem uma certa virada, que é quando ela entra no fantasma, em vez do fantasma entrar nela. Que é uma cena muito boa, por sinal. Brilhante, E maravilhosa. aí ela fala que, né? Aí quando uma vez que ela tá lá e tal. Inclusive, assim, foi um pouquinho um ponto negativo para mim, porque eu queria ver mais daquilo. Eu pensei que, tipo, a partir daquele momento a gente teria uma inversão que ia explorar mais aquele outro lado. Não explora. Mas o que acontece? Ela fala, eu vi ele sofrendo lá. Então ela passa o resto do filme inteiro com essa ideia na cabeça de que ela viu ele sofrendo, portanto ela precisa salvar ele. Sendo que em certo momento a amiga dela fala, não, mas ele tá melhorando. E ela não acredita nisso. Por quê? Porque ela viu aquilo. Porém, ela em nenhum momento se questiona que talvez ela tenha visto isso porque era isso que os fantasmas queriam que ela visse. Sabe? Porque eles são mentirosos. E o filme é todo contado pelo ponto de vista dela. Então, por exemplo, a gente só vê fantasmas quando ela tá vendo fantasma. Quando os outros estão apertando a mão e tudo mais, o máximo que a gente vê é a reação deles, estando possuído ou então conversando com fantasmas. A gente nunca vê os fantasmas em si. Então, apesar da gente ver o filme pelo olhar dela, ela não necessariamente é uma narradora confiável pra gente. Porque Isso. não necessariamente aquilo que ela tá vendo, de fato, aconteceu ou é verdade. Tanto é que, tipo assim, todas as vezes que aparecia, tipo, fantasma ali que tava supostamente ameaçando ela, tipo, ameaçando ela, ameaçando as pessoas ao redor, quando acendia a luz, quando alguém acordava, quem tava fazendo alguma coisa era ela mesma. Tipo, era ela que tava lá chupando o dedo do Sim. cara e é ela que deu uma tesourada no pescoço do pai dela. Tipo, não foi o fantasma, foi ela. Ou seja, pode ser que seja o fantasma que tá causando tudo isso, ou pode ser que seja ela mesma que tá, tipo, digamos, viciada demais e tá ela própria causando tudo isso. Essa ambiguidade eu gosto. Eu gosto que o filme não necessariamente. Ele não bate martelo pra dizer, tipo, o que é o que não é. Tipo, ele responde algumas coisas, mas ele não responde tudo. E isso eu gosto. Bem falado, Daniel. Até eu Eu criei uma teoria assim na minha cabeça, não sei nem se está na internet isso, porque, tipo, falando sobre spoilers, né, do filme, essa ideia da narradora não confiável, a aplicação. Porque o primeiro espírito que toma o corpo da Mia, ela é possuída, ela olha pro rapaz, né, o Healy, ela olha pro Healy, possuída, e diz: eu vou te matar, eu vou te matar. Ele fica super chocado com aquela cena. Vocês lembram dessa cena? Ele fica muito, muito impactado com ela possuída, olhando para ele, dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E quando ele é possuído, o Riley, ele deixa entrar o espírito, provavelmente foi o mesmo espírito que entrou dentro da Mia. Porque mais do que tentar matar ele mesmo, ele já tinha lido os pensamentos da Mia e sabia que ela tinha o luto pela mãe. Então, esse espírito provavelmente criou toda a armadilha dentro da mente dela de que ela estaria se comunicando de alguma forma com o espírito da mãe. Então, a tua teoria é de que não existe vários espíritos, existe apenas um que fica Não. mudando de forma? Existem vários espíritos, Ah, tá. mas assim como o mundo tem 8 bilhões de pessoas, às vezes você pode esbarrar com a mesma pessoa em algum lugar, em momentos diferentes. Entendi. Então, eu acho que o que aconteceu foi que o rapaz se esbarrou com o mesmo espírito que entrou dentro da Mia. De tanto eles estarem ali brincando, trocando Entendi. de espírito, trocando de espírito, trocando de espírito, uma hora ou talvez até possa existir a possibilidade de o espírito poder esperar. Ele sabe que estão usando ali e ele esperar a oportunidade que ele vai querer usar para entrar. Então, tem umas ideias assim, que eu acho que podem ser, inclusive, melhores trabalhadas na continuação, que eu não sei se deveria existir, mas vai ter. Então. Só não Embasando. explica a origem da mão e coisa assim, né? Não É, precisa. por Ah, eu favor. gostei que não explicou, ó. É isso Né? mesmo. Por favor, É, não então, sim. expliquem. Não explique. Não faz uma continuação para mostrar como é que surgiu a mão e tal, porque. Mas, ô Samuel, embasando aí um pouco a sua teoria também, tem a questão também que ela passou do tempo, né, da regra lá. É, Ela também. passou alguns segundos ali. Passou. Então, acho que isso aí abriu alguma coisa ali Eu acho nela. que já cagou ali, É, eu né? acho que ali já cagou. Mas até essa questão do tempo é engraçada, porque, por exemplo, a primeira possessão da Mia também passa do tempo. É dela E. mesmo. Ah, É a sim. primeira É, não, dela. é essa aí É a mesmo. primeira, é a dela mesmo. Acho que é a primeira dela É, a que já primeira dela caga o passa. rolê. Mas é engraçado porque, tipo, eles falam: ah, por que que não. É 90 segundos, né, que eles dizem? Ou é 60, alguma coisa assim. Eles: ah, por que que não pode passar de 90 segundos? Aí eles meio que: ah, não sei, só não pode passar. Então, eles não têm. É. Uma coisa que o Ivo falou que eu achei bem legal é que os donos da mão, né, que são aqueles dois, eles têm toda aquela pose, aquela marra, aquela manha, mas quando dá merda zona, eles são os primeiros a pedar na A farofa. sair correndo, Eles são os sim. primeiros a sair correndo. Isso é muito juventude. Isso Aham. é muito juventude. Tu mantém a pose até que não Mantém vá a mais. pose Aham, até sai que o correndo. mínimo acontece de errado. Mas que filme bom. De fato, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. E acho que é um daqueles bons exemplos que a gente pode dizer novamente porque que o gênero de terror é um dos que sobrevive no cinema. Quando a gente parar para pensar em filmes de baixo orçamento, mas com ótimas ideias que dão certo em bilheteria, que dão certo com o público, que dão certo com crítica. A gente tem exemplos a rodos, né? Já o próprio Barbarian, esse ano o Evil Dead, e agora o Talk to Me já figurando como um dos melhores filmes de terror do ano. Dificilmente vai ter outros filmes que a gente vai poder ver, talvez. Eu tava vendo uma lista de. Ah, o que é que ainda vai ter esse ano? Tipo, Jogos Mortais. O Exorcista. Tá, gente, tá difícil. E pior, a gente tá com greve dos roteiristas e dos atores. A Então gente não vai sair nada novo. tem que preparar muito programa filler nas nossas próximas agendas. A gente pega. Tem bastante coisa passada pra falar ainda. Ah, eu lembrei, por exemplo, filme de juventude, né? Como eu gosto de dizer, os filmes de terror, eles são. É um gênero que sabe retratar bem juventude quando quer fazer alguns esforços sobre isso. A gente teve, por exemplo, Bodies, Bodies, Bodies, ano passado, que, porra, que filme de geração é Bodies, Bodies, Bodies? Tanto que a ponto de muita gente falar: ah, acho que Bodies, Bodies, Bodies vai envelhecer rápido. Tipo, eu não acho. Eu não acho que pra mim já é clássico, sabe? E até o mesmo Hereditário, por exemplo, que não é a retratação de uma geração, mas de uma pessoa, um personagem jovem em si. É, eu acho uma representação incrível daquele garoto. Como alguém que precisa lidar com luto, precisa lidar com medo, precisa lidar com ansiedade. É uma geração de ansiosos que tá aí, né? E as próximas vão ser ainda piores. Então, ver a retratação disso sendo bem feita. Não aquela imagenzinha do jovenzinho suburbano americano que anda de bicicleta com os vizinhos, faz vai no mato e descobre uma caverna. Isso não é essa juventude que tá aí. É isso. É, só puxando de volta uma coisa que o Ivo falou, né, sobre a pré-estreia do Fale Comigo em São Paulo. Primeiro que a distribuição do filme aqui no Brasil é da Diamond Filmes, né? É, a Diamond lança coisas muito variadas, assim, também. Não é uma distribuidora necessariamente focada em terror, né? E a gente costuma, assim, as distribuidoras costumam fazer pré-estreias de filmes aqui em São Paulo. Inclusive, Evil Dead também rolou. Tem até alguns que são meio aleatórios, assim. Aquele O Nascimento do Mal com a Melissa Barreira. Foi uma pré que eu absolutamente não estava esperando e rolou. E, assim, óbvio, né, que é sempre muito legal. Os cinemas costumam estar decorados, assim. Tipo, as pessoas ficam tirando foto, é um ambiente bacana, né? Mas a pré do Fale Comigo foi uma coisa absolutamente fora da realidade, gente, porque foi no Shopping Eldorado, né? E eu cheguei assim bem próximo da hora de começar, e já ali na entrada a mão já estava ali, eu nem me atrevi a pegar. Mas Não tem porquê, né? Não tem. não tem. É, eles colocaram o sofá também, que ali na primeira festinha, né, que a Mia tá sentada num sofá, eles colocaram esse sofá ali também. E beleza, entramos para ver o filme. É, depois na saída, para cada lado que eu olhava naquele cinema, tinha uma coisa diferente acontecendo. Eles tinham avisado que haveria coquetel depois, né? Mas tinha pelo menos cinco bares diferentes e cada um tava servindo uma coisa diferente. É, tinha flash tattoo, tinha cada hora também, que cada passo que eu dava tinha uma moça passando com uma bandeja de cachorro quente, outra de brigadeiro, outra de tapioca, sei lá, tipo, tinha muitas comidas. Tinha uma sala lá também que você fazia um vídeo assim com a mão, sabe? Tipo, muita coisa. Eles investiram pesadíssimo nessa pré. E assim, não é. É, assim, eu tava na sala 4, então tinha quatro salas exibindo filme nesse dia. E um monte de gente, tipo, eu encontrei muita gente lá e várias falando: ah, eu tô saindo, adorei o filme, quero ver de novo, sabe? Porque sei lá se às vezes passa na cabeça das pessoas que, ah, vai na pré e é um ingresso perdido, sabe? Porque não. Essa pessoa foi um ingresso perdido, assim. E não é, sabe? As pessoas querem. Se é um filme que vale a pena, as pessoas vão acabar vendo de novo, sabe? Eu mesma assisti na primeira fileira, assim. Eu queria ir no cinema de novo para ver num lugar melhor. Mas. Então foi bem legal, sim. E o filme valeu a pena, sabe? Eu acho que esse filme. Ele não é uma produção da A24, né? A A24 adquiriu ele depois. E o segundo filme, que já foi anunciado, né, super rápido, já foi anunciado como um filme A24. Então eu não sei nem que tipo de tom esperar dessa sequência, sabe? Mas, como vocês já disseram, eu espero que não seja algo que explique muita coisa, não precisa. Tudo que a gente sabe para esse primeiro filme já é suficiente. Eu espero que seja uma história nova, sabe, com outros personagens, porque essa mão é uma mão antiga que aparentemente rolou Exatamente, chega para em outro, né? muitos Tipo anabendo, vai lugares. passando de um para outro ali, vai. Provavelmente vai Então, ser tipo antologia exato. mesmo. É, É, eu acho que é o sim. caminho É, mesmo. tem que ser o caminho. Mas assim, provavelmente vai demorar ainda, né? Porque tá tudo em greve e teoricamente você não pode desenvolver nada em greve. Não que Não, a quem tá em greve 24 são os tá podendo, sindicatos. Daniel. Ah, é É, a verdade, 24. verdade, tá certo. Porque ela Ela fez fez um os acordo acordos, lá com. ela aceitou. É verdade, verdade. Tá, então esquece. Porque eu ia falar que, tipo assim, não é visto com bons olhos, porque eles provavelmente não são membros do sindicato, né? Mas não é visto com bons olhos usa desse período de greve para poder vender seus próprios projetos pessoais. Tá? Mas no caso da 24, ela já fez acordos prévios, que basicamente, se eu não me engano, eu não sei se foi o caso dela, eu sei que na outra greve fizeram isso, que assim, para poder voltar a trabalhar, eles falam assim, ó, eles assinam um documento dizendo: a gente vai acatar tudo que for decidido no final da greve. Então, a gente tá, tipo, aceitando desde agora, seja lá o que for decidido depois. Eu não sei se é isso ou se eles de fato tão tipo, pegaram todas as demandas que estão sendo pedidas agora e falaram, e acataram uma a uma. Porque não necessariamente tudo tá sendo pedido agora vai ser o acordo final, né? Tipo assim, vai passar por negociações ainda que pelo jeito ainda nem começaram. Então, o negócio ainda vai longe. Mas realmente ela conseguiu driblar isso, então é possível que acelere um pouco o processo. It Ai, Follows veremos, é uma gente. referência até hoje porque não teve continuações. Isso. É Né? verdade. E olha que podia Fica aqui. ter. Podia Podia, mas ainda fácil. bem que não teve. Ah, eu achei tão fechadinho o Talk to Me. Não precisava, Sim, cara. não precisa. Não, não Nossa, se precisa. vieram com Talk to Me, a origem, The Origin. Não, Nossa, meu Deus do eu céu. acho que não. Eu acho que a gente pode confiar nos Filopo. Tem dois vídeos no canal deles, do Raka Raka, que eles colocam, né? We made our film e we release our film. E são muito legais que eles misturam até as brincadeiras que eles fazem no canal deles com essa produção, ao mesmo tempo que eles contam um pouco da história deles. Desde criança, brincavam de fazer filmezinhos no quintal de casa. Então, não sei se você já viram algum dos filmes, um dos vídeos do Haka Haka, o canal deles? Não, eu não. É tipo, eles Não. criaram uma estética que transformaram eles em um fenômeno mundial. Eles criaram uma estética de brincadeira, de vídeos de brincadeira, mas num nível de produção absurdamente bem feito. Por exemplo, acho que o vídeo de maior sucesso deles é o Harry Potter versus Star Wars. É uma besteira, mas é uma besteira Já tão vi. bem Ah, eu feita, já vi esse tão vídeo. divertida, É que legal. é muito legal, é muito bacana. Todos os vídeos deles são baseados nessas brincadeiras de trazer elementos de cultura pop para o mundo real. Tem um vídeo deles que é o Verdadeiro Esquadrão Suicida, que é uma pérola, é uma pérola. E eles têm essas ideias bastante originais, eles fizeram esse filme. Eu não acho que eles vão. Eu estou dando um grande voto de confiança, eu não acho que eles vão acabar indo para o caminho do óbvio, assim. Ah, vamos fazer um Origem, né? Vamos trazer os personagens que sobreviveram de volta. Não, eu acho que eles vão fazer algo, se esforçar muito por um algo muito diferente agora para a continuação do filme deles. Você vê, até os vídeos, assim, o orgulho que eles têm da receptividade do filme, de ver o filme nos cartazes dos cinemas e tal, eles com a equipe, o tanto que eles agradecem a 24 pela distribuição. Não sei o que seria até. Por mais que o filme não seja produzido pela A24, não sei o que seria do filme sem a distribuição. Então, provavelmente o Sim. circuito ficaria ainda menor, né? Acabaria sendo lançado em VOD, não em circuito de cinema, com a produção que teve. Eu tenho certeza que a A24 gastou mais dinheiro com a distribuição desse filme, com o marketing desse filme, do que o filme custou. Então, assim, Ah, tá com na cara, tá na certeza. cara. Então, Acho que mas se ele. esse lançamento de São Paulo aí foi, já gastou mais que o filme. Tá Tô na zoando. cara. Então, tipo, e eles vão tirar uma grana boa disso, porque só de bilheteria já foi 60 milhões, quase. E aí vem os acordos, porque as distribuidoras com certeza vão se estapear para poder lançar em plataforma digital. Esses são daqueles casos que não só o filme é bom, o que tá por trás dele também é muito legal de acompanhar, sabe? Com certeza. Mas muito bem, gente. Então, é isto. Como sempre, ouvintes, deixem seus comentários no site, nas nossas redes sociais, mandem pra gente por e-mail. Todas as informações vão estar no post desse episódio, né? Mandem suas dicas de mais filmes sobre essa temática. E obrigada por mais essa gravação, pessoal. E é isso. Até a próxima. Valeu, Obrigado, gente. tchau, tchau. Até mais. Ai, faltou um. Uhul! Uhul. Pois é. Não teve no começo, hein? Ó, eu vou fazer uma correção aqui, é para colocar como pós-crédito, porque eu disse que o Ivo Eu acho que eu falei, o Ivo fala bem bebendo vinho. Eu não quis dizer que você fala mal sóbrio. Eu só quis dizer que você fala ainda mais legal quando você tá alcoolizado, que eu já percebi isso. Eu ia dizer essa dica de se Ivo, sempre abre uma garrafa de vinho quando a gente for gravar, Ivo. É só de 15 em 15 dias, dá pra comprar.